Tudo se resume a isso. Informação. Até mesmo uma experiência simulada ou um sonho é realidade e fantasia simultaneamente. De qualquer maneira que você veja, todas as informações que uma pessoa acumula na vida é apenas uma gota d'água no oceano. No futuro próximo, conglomerados chegam até as estrelas. Elétrons e luzes viajam pelo universo. O avanço da computadorização, entretanto, ainda não eliminou nações e grupos étnicos. Uma cópia é apenas uma imagem idêntica. Há a possibilidade de um simples vírus destruir todo um jogo de sistemas. E cópias não produzem variedade e originalidade.